Portal do Arrocha. É Jossi Goldschene e Júlio Clune, ao vivo. Alô, Valdir da Batata, alô, Wilson do Pastel. Vamos embora, essa fez parte da minha história. Jossi Goldschene e Júlio Clune. Juro que eu não esperava essa sua atitude. Quantas vezes eu cheguei e disse, amigo, me ajude. Uma velha amizade você destruiu num instante. Ainda sou seu amigo, mas nunca como era antes. Com tantas mulheres do mundo, mas você achou de dar em cima dela. Não vê que ela é minha vida e que eu a amo tanto e sou louco por ela. Cheirinho Júlio Clube. Alô, Adriano, rei das gaiolas, aquele abraço. Alô, Davi Motas, homem que vende barato. E hoje você só me olha com jeito desconfiado. Já sabe que eu fiquei sabendo e hoje estou muito magoado. Uma velha amizade você destruiu no instante. Sou seu amigo, mas nunca como era antes. Com tantas mulheres do mundo, mas você achou de dar em cima dela. Não vê que ela é minha vida e que